importante. Tudo que sempre sonhei, de repente é nada se não posso ter você. Tudo é inconstante, tudo é frágil no viver, mas é intrigante quando é forte o querer. Quero ver de perto a luz do sol e nunca parar de acreditar. Quero estar bem certo desse amor e perder o medo de amar. Com a invasão do seu olhar, tudo é bonito, tudo é simples sem saber. Mas o que eu sinto, impossível sem você. Tudo é poesia, sem a óbvia explicação. Imagem invertida, o amor e o coração. Quero ver de perto a luz do sol e nunca parar de acreditar. Quero estar bem certo desse amor e perder o medo de amar com a invasão do seu olhar.